Acho que o Brian caiu. Quando o Brian voltar, qual palavra você acha que ele vai falar primeiro? Alô. Eu acho que ele vai chegar e vai falar... Oba! Sabe, tipo... Oba! Sei. Oba! Acertei! Caramba! Eu não faço ideia do que vocês estavam falando. Incrível, cara. Incrível. Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje novamente aqui, eu acho que agora ele bateu o recorde. Brian Rizzo, pessoal. E aí, tudo bem? Eu bati o meu próprio recorde, não tenho dúvidas disso. Uhum. Agora recorde de convidados, eu fico em dúvida. Já teve alguém que veio 3 vezes? Olha, teve o Sr. K já veio algumas vezes, o Higino também. Mas 3? O Azaghal já teve, não sei se 3, mas você tá entre os campeões. Pô, obrigado, fico muito feliz. Depois, assim que acabar esse episódio, com certeza alguém vai nos procurar nas redes sociais ou em algum lugar e falar o número de participação de cada convidado do GugaCast. Faça isso. E também aqui com a gente, Rafael Mafra. E aí, pessoal, queria declarar aqui, perante todos, que banana prata é a melhor variedade de banana. Você já foi direto pro tema, é isso? É. É, porra, mandou bem, cara. Essa é a alegria desse tema. É a melhor coisa. Você sabe que aqui nos Estados Unidos só existe um tipo de banana. Banana. Que inclusive eles chamam de banana igual a gente, né? É, quando a gente fala pra eles assim, ah, no Brasil tem vários tipos de banana, eles ficam, o quê, meu Deus? Sério? Bom, como você pode ver, esse é o nosso episódio de histórias aleatórias, né? Acho que a gente já começou dessa maneira. E a gente vai ter outras histórias aqui ao longo desse programa, fica aí, que a gente vai jogar ainda, e aí vai ter histórias sobre maldição de família, vai ter histórias sobre como comprar pornô no mundo antigo, sério mesmo, isso é o que o Rafael colocou aqui. Vai ter sobre um cara atravessando o Brasil pra encontrar uma desconhecida, vai ter um nerd em busca da glória, só vai ter história maneira aqui, histórias aleatórias. Eu adoro esse programa, cara, a gente devia fazer mais. É, mas eu acho que a gente devia fazer assim quando desce na telha. Verdade, é, de uma forma aleatória. É. E como a gente tá fazendo toda essa temporada, a gente estende esse assunto lá no grupo secreto do GugaCast. O episódio continua lá com as nossas histórias aleatórias. Eu e o Rafael, a gente fez uma competição de o quanto a gente consegue desviar do assunto e voltar pra ele depois. E foi incrível. Foi demais mesmo. Brian, você que é um assinante do grupo secreto do GugaCast, quais são as 7 coisas que você mais gosta de ser um assinante? Meu Deus, 7 coisas são muitas coisas. Tá bom, não, fala 3 então. 3? Tá, beleza, 3 facilita pra mim. Que é o seguinte, o primeiro, cara, que eu acho que é o mais legal de tudo, é o Rafael dando feliz aniversário pras pessoas. Verdade. Eu não sei se a galera aqui conhece a tamanha habilidade do Rafael em dar feliz aniversário para pessoas, mas o pessoal lá da bolha, né, do grupo secreto, eles sabem muito bem, e todos os dias tem pessoas fazendo aniversário. Eu tô até de olho, porque eu acho que tem gente fazendo mais de um aniversário por ano, só pra ganhar feliz aniversário do Rafael. Eu é, o Rafael é realmente engajado, ele fica de olho. Ele fica de olho. Teve um dia que o Rafael deu 4 feliz aniversário pra pessoas diferentes. Foi. E eu fico impressionado com isso, cara. Outra coisa é o conteúdo exclusivo, né? Eu falo conteúdo secreto, não sei se é tão secreto assim, mas ele é o conteúdo exclusivo que todo dia tem coisas legais lá. Não é impressionante que é todo dia? É todo dia e são trechos que tem a ver com o episódio da semana. Não é? É, tipo, não é qualquer coisa, não é largado. Não, é qualquer coisa, é engajado. Exato. Relacionado. E a terceira coisa, eu acho que pode se dizer aí, que é a interação da galera da bolha. Porque eu acho que uma das coisas mais legais de podcast é justamente interagir com os ouvintes. E ali a galera, além de ser ouvinte, ela também é participante do negócio, né? Porque tem ali o post oficial pra comentar o episódio da semana e tem também a interação da galera ao longo de toda a semana ali, que é muito legal. Inclusive nos Feliz Aniversários, que as pessoas estão se inspirando aí no Rafael e se transformando em ótimos parabenizadores também. É verdade. No meu aniversário eu recebi mais de 140 parabéns diferentes. Sim, porque as pessoas ficaram 365 dias treinando e aí quando chegou a hora, elas já estavam prontas. Parabéns, Rafael, pelo seu aniversário e por esse acontecimento. Muito obrigado. Então faça como o Brian, que é nosso garoto propaganda, e assine o grupo secreto do GugaCast, só pra quem tem o PicPay. Você já sabe que com o PicPay você pode pagar boleto, você pode dividir a conta com a galera, você pode preencher bilhete único, todas as coisas que você pode fazer com dinheiro, você pode fazer com o PicPay, e você pode assinar o grupo secreto do GugaCast, que o PicPay te dá R$10 de volta, fica quase de graça, não tem motivo pra você não assinar. É só ir lá, picpay.me/GugaCast. A gente vai pro jogo depois desse recado aqui. Eu não não sei se você que me ouve aí sabe, mas eu passei os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com publicidade. Nessa jornada, eu trabalhei com quase 1000 anunciantes, entre eles os 30 maiores do Brasil, e criei campanhas para os sites, canais de YouTube e podcasts mais legais do país. Eu juntei tudo o que eu aprendi e tudo que eu ajudei a criar nessa indústria vital lá no meu novo curso da Alura, Marketing de Influenciadores, Como Fazer. Eu ensino alguns fundamentos, como criar, planejar, gerenciar e medir resultados nesse tipo de campanha. Se você trabalha com publicidade ou quer trabalhar, se matricula lá usando meu link alura.com.br/promoção/GugaCash. Você vai ter acesso a todos os cursos da Alura e tem muito mais coisas de marketing e publicidade lá. Vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCash. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. O jogo de hoje, detector de mentiras, e o Brian tá aqui pra uma revanche. Certo, Brian? Isso aí, eu participei desse jogo na primeira vez que estive aqui no GugaCast, perdi, e aí depois na segunda vez que eu vim eu participei de um outro jogo também, perdi, e hoje eu volto com aquela sede de revanche. Qual foi o jogo que você participou da segunda vez? Da segunda vez foi aquele das lanchas, esqueci o nome agora, como que é o nome do jogo? Carros são como lanchas. Carros são como lanchas, exatamente. Então o jogo hoje é detector de mentiras, só recapitulando as regras aqui, cada um de nós vai contar uma história e a gente vai tentar convencer os outros de que essa história realmente aconteceu e ela pode ser verdade ou não. Então os outros dois interlocutores têm que adivinhar se a história contada pelo terceiro interlocutor é verdadeira ou não. E se você adivinhar, você ganha um ponto. Se você errar, o contador da história ganha um ponto. Ficou claro? Perfeito. Ficou claro. Só pra lembrar, a história tem que começar com uma frase, que é a frase que vai ser julgada, certo? Certo. É uma espécie de resumo, porque pode ter detalhes falsos, verdadeiros, que não interessa. Se a frase for verdadeira, a história é verdadeira. Se a frase for falsa, a história é falsa. Mas é ela que vai ser julgada, independente dos fatos que dão suporte à história serem totalmente verdadeiros ou não. Ok. É, porque você pode falar assim, né? Contar uma história, por exemplo, eu matei Getúlio Vargas. E aí houve uma comoção no país e teve o vice-presidente Eurico Gaspar Dutra assumiu. Tipo, tudo isso é verdade, entendeu? Mas não foi você que matou ele. Então, entendi. A primeira frase é a que vale. Beleza. Rafael, você pode começar? Posso começar. Vai lá. Eu quero contar uma história pra vocês de quando eu mijei no sopé de uma montanha na Cordilheira dos Andes, na chuva. Ok. Verdade, ok. Ok. Eu fiz uma viagem entre o Chile e a Argentina e eu peguei um barco. E esse barco não fazia a travessia toda num dia só. Você tinha que dormir no meio do caminho. Então eu parei pra dormir no meio do caminho e eles queriam entreter de alguma forma os turistas. E aí tinha duas opções de atividade. Uma era andar a cavalo, a outra era jogar bingo. Eu optei por andar a cavalo porque eu estava na Cordilheira dos Andes. Uhum. E aí eu fui andar, só que antes de subir no cavalo, eu já tava com vontade de mijar, sabe? E aí eu falei, não, mas vai ser rapidinho. E aí, cara, esse passeio levou umas 2-3 horas, sei lá, não terminava nunca. Uhum. E cada quicada do cavalo dava aquela vontade de mijar. Uhum. Eu cogitei mijar na calça, eu fiz todas essas loucuras de quando você tá com muita vontade de mijar. E teve uma hora... Cara, não, peraí. Você tá on fire, calma. Não, as perguntas vêm depois, né? Eu conto a história toda, depois vocês tiram as dúvidas. Eu achei que o Google ia pedir pra listar o número de loucuras de uma pessoa que tá louca pra mijar. Eu não tô tirando as dúvidas, mas assim, mijar na calça não é mijar na calça, é mijar no cavalo. Aí é mijar nas costas do cavalo, que é um vacilo absurdo. Se o Ibama ficar sabendo isso aí, dá uma multa. É na sela, né, porra? Não é no cavalo. Cara, vai pegar no cavalo. E é um vacilo absurdo. É um vacilo muito grande. Bom, pensei em todas essas coisas. E aí uma hora o guia falou assim, você sentiu um vento cálido? Aí eu falei, cara, não. Aí nessa hora se soltou. Aí ele falou, é porque vai chover. Aí a gente cavalgou mais uns 10 minutos e começou a chover. Aí eu tava com maior vergonha e tal, mas falei, cara... Aí veio um disfarce, aí dá pra mijar no cavalo. É, aí eu falei, cara, eu preciso parar um minuto porque eu preciso mijar. Aí o cara riu. A gente parou, ele falou, ah, eu vou parar ali, não sei o que, você vai lá. E eu desci do cavalo, fui até o sopé da montanha, porque eu sabia que tava na Cordilheira dos Andes. Falei, vou mijar na Cordilheira dos Andes. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz isso pra superar a vergonha de ter mandado o grupo parar. E aí eu voltei pro meu cavalo, aliviado. e pude finalmente sentir um vento cálido batendo no rosto. Tá, você tava no Chile ou na Argentina? Tava entre o Chile e a Argentina. Um pé de cada lado. Um pé de cada lado. É, um pé de cada lado. Qual a porcentagem de xixi que caiu na Argentina e qual caiu no Chile? É, 50-50. Ok. Qual era a cor do cavalo? Ah, não lembro. Mentira. Eu acho que é mentira, porque o Rafael poderia facilmente mijar no próprio cavalo com a chuva. Isso é uma coisa muito comum em provas de resistência do Big Brother, quando os participantes estão molhados. Eles podem urinar que ninguém vai saber. Podem urinar em si mesmos, por assim dizer. Então, eu acho que se eu fosse o Rafael nessa condição de chuva, eu mijaria no cavalo. E nem o cavalo ia saber. No máximo porque ia estar um pouco quentinho ali no primeiro momento, mas depois ele ia ficar na dúvida também. Eu acho que a história é mentira, porque, cara, você ficou 3 horas em cima desse cavalo. E esse cavalo foi uma potencial privada pra você ao longo de 3 horas. Da sua bexiga sendo bombeada pelo lombo dele. E você não lembra a cor do cavalo? Eu te peguei aí. Caramba, sabe que essa pergunta tem um conto do Sherlock Holmes, que o cara, ele é sequestrado e eles querem descobrir onde que é o esconderijo dos sequestradores. E aí o cara fala que buscaram ele de cavalo, e aí todo mundo faz várias perguntas. Ah, mas eles te encapuzaram? Você sentiu que virou pra esquerda? Era longe? Quanto tempo você ficou? O que você ouviu? E aí o Sherlock Holmes pergunta, qual era a cor do cavalo? Eu sei. Foi por isso que eu perguntei. Aí o cara fala, branco. Aí ele fala, o cavalo parecia cansado? Essa pergunta que é genial. Como que é um cavalo cansado? E aí o cara fala, não, o cavalo estava descansado. E aí o Sherlock Holmes descobre que o ponto de partida era muito próximo de onde eles estavam. Eles só deram uma volta grande pra ele pensar que era longe. Uhum. Olha só. E o Google falou uma frase muito bonita que foi a bexiga sendo bombeada pelo lombo do cavalo. Parece uma música, uma frase que caberia facilmente numa música tradicionalista gaúcha, assim. Mas e aí, Rafael? Posso revelar? Vai lá. É inteiramente verdade. Não. Inclusive o fato de tu não lembrar a cor do cavalo? É, não lembro a cor do cavalo. Devia ser, sei lá, marrom ou branco, né? Não sei, não lembro. É sempre uma dessas duas. É. Mas eu, de fato, não lembro, assim, qual era a cor do cavalo. Eu tenho até foto, eu posso olhar depois, mas era tanta vontade de mijar que eu não lembro de mais nada, cara. Eu só lembro dessa parte que eu contei. Então, beleza. 2 pontos pra mim? 2 pontos pra você. Isso. Ok, eu vou contar aqui, então. Uma vez, eu fiz um job de jornalista cobrindo um show do Detonautas. Olha aí. Muito bom. Foi o show de abertura da turnê dos Detonautas. Eles estavam lançando um álbum que se chamava Rock Marciano. E foi o show de abertura da turnê desse álbum. E eu tive o prazer de ir até lá na passagem de som, ver a banda passando som. Foi muito legal, cara. Tinha um show muito bom. E aí, era tipo uma revista de guitarra, sabe? E aí eu pude fotografar a pedaleira dos 2 guitarristas do Detonautas, o Rodrigo Neto e o Renato Rocha. Eu fotografei a pedaleira deles. A pedaleira do Rodrigo Neto é mais simples, assim, ele toca mais concentrado, ele toca mais as bases, assim, e ele tem um setup todo digital, e ele usa 2 guitarras só. E o Renato Rocha, ele é Guitar Hero, assim, então ele tem uma pedaleira enorme, cheia das coisas, troca de guitarra toda a música, etc. E aí eu pude fotografar a pedaleira deles, eu fotografei eles 2, bati um papo com eles, foi muito legal, eles estavam muito animados que o show ia começar. E eles estavam bem felizes da ideia de ter alguém cobrindo lá o equipamento deles de guitarra e tal, de falar sobre isso, sabe? Não sobre, sei lá, sobre a música. O foco tava neles, nos guitarristas, sabe? Não no vocalista, o Chico Santa Cruz. Entendi. E aí depois eu voltei pra cobrir o show. Foi muito legal, eu pude, as 2 primeiras músicas eu pude assistir o Fosso dos Fotógrafos, então eu também fiz um trampo de fotógrafo. As músicas que mais agitaram a galera foram O Bem e o Mal e Ladrão de Gravata. Ah, eles também tocaram cover dos Raimundos, eu quero ver o Oco. Posso dar o meu palpite aqui? Pode. Eu quero fazer perguntas antes. Faça pergunta, Rafael. Onde foi esse show? Foi no DirecTV Hall. Em São Paulo? Em São Paulo. Qual era o veículo que você estava trabalhando para fazer esse job? Ah, isso eu não posso dizer. Beleza, seu palpite aí, Brian. Eu tenho uma forte desconfiança da existência de um álbum chamado Rock Marciano, porque esse é o nome de um lutador de boxe. E eu não fui ao Google pesquisar pra ter certeza, mas eu não posso crer que Detonautas um dia lançou um álbum com o nome de um lutador de boxe. Então eu palpitaria que a história é mentira. Pô, mas é uma ideia tão boa de um nome pra um disco. Mas eu não acredito que eles fariam isso. Acho que não fizeram. Talvez eu tivesse feito, mas não tipo Santa Cruz. É um trocadilho muito infame. Rafael, você falou que era mentira ou verdade? Cara, eu acho que é verdade. Eu acho que você fez essa cobertura sim, porque teve uma época que você teve um site de guitarras. E esse site de guitarras era tipo o canal do Chapéu da família Dinossauros. Era um negócio que só falava de guitarras. O canal do Chapéu, pra quem não sabe, na família Dinossauros, eles quando assinam a TV a cabo, tem tantos canais que tem o canal do Chapéu. E aí eles aparecem e falam assim: olha, pegou fogo na floresta tal, nenhum chapéu saiu ferido. É, então eu acho que é verdade. Eu acho que você fez isso pro seu canal do Chapéu. Isso era verdade. Aí. Eu sou um perdedor nesse jogo, impressionante, cara. Não acerto nenhum. Você me pegou por um detalhe muito específico, Rafael. Eu achei que você não fosse lembrar disso, eu não fosse conectar uma coisa com a outra. Mas tudo é absolutamente verdade, porque eu tenho um artigo que eu tinha escrito salvo ainda, e eu abri ele aqui pra contar essa história. Então eu contei em detalhes como foi o show, e foi verdade. Mas eu faltou contar alguns detalhes pra vocês. Quem anunciou o show foi o Paulo Bonfá. Foi muito divertido. Olha... Ah, totalmente excelente. É, ele subiu no palco e falou assim: ah, e agora vamos receber Detonautas. E de fato o nome do disco é Rock Marciano. E é rock, igual o Rock Santeiro, sabe? Ah, sim, claro. É porque o Rock Marciano, ele é rock que nem o Rock Balboa, né? É com CKY. Uhum. É, então, mas aí eles fizeram. E esse de fato, eu não sei se eles ainda são os guitarristas da banda hoje em dia, mas eram na época. E eles foram muito legais, muito simpáticos comigo. Eu tava começando meu blog de guitarras e pedi credenciamento de imprensa lá pra poder cobrir o show e tirar foto das guitarras deles e dos equipamentos. E eles foram muito legais comigo de terem me aceitado lá e me receberam super bem, conversaram. Que massa. Eu vou publicar depois lá no grupo, eu vou publicar o artigo e as fotos que eu fiz do show. Muito bom, maravilhoso. Que eu fiz com a minha camerazinha, então as fotos não são incríveis, mas eu vou publicar lá no grupo depois. Brian, a sua vez. Beleza, eu vou contar a história. É uma história recente, uma história que aconteceu aí nas últimas duas semanas. E foi quando um amigo me pediu pra vir passar um tempo aqui em casa, um amigo de infância lá do sul. E eu recebo muito poucos amigos do sul, amigos da minha terra, da minha cidade natal, aqui em São Paulo desde que eu vim pra cá. Eu tô aqui há 5 anos e recebi acho que uma vez só, mas pra passar a noite assim eu nunca tinha recebido. E aí eu de pronto assim falei: claro, pode vir, pode ficar aqui em casa e tal. Aqui no escritório onde eu gravo os podcasts, eu tenho também uma cama que eu uso como cama de hóspedes. E aí eu falei: cara, pode vir. E aí a história é de que ele veio, mas ele não veio sozinho. Ele trouxe toda a família dele, inclusive a sogra. Beleza, eu já dei até uma prolongada nessa minha frase inicial, mas o que aconteceu foi o seguinte: esse meu amigo, ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp há umas semanas atrás, e ele falou: Brian, desde que tu tá em São Paulo, a gente nunca mais fala direito, e eu tô de férias agora do meu emprego, e eu vou viajar pra São Paulo, e aí eu queria aproveitar pra te ver, eu vou dar uma passeada assim. Ele ia pro Rio de Janeiro também, conhecer alguns lugares, e aí depois ele ia na volta assim, passar em São Paulo, e depois ir pro sul. E aí eu falei: claro, cara, pode vir, fica à vontade, lá em casa tem um quarto onde tu pode te hospedar, que na verdade é o meu escritório, mas que não teria problema, afinal de contas é meu amigo de infância, né, um cara que eu conheço, se eu precisasse vir no escritório usar, ele entenderia, ou ele sairia se fosse necessário para eu poder trabalhar, e depois ele voltaria pro quarto de hóspede dele. E aí, pô, fiquei feliz, falei pra minha namorada, a gente planejou tudo pra vinda dele, planejamos lugar pra gente ir jantar, planejamos uma coisa pra cozinhar, assim, em casa, fazer um negócio legal, comprei cerveja, pô, recebi meu amigo de infância na minha casa. E aí, na noite que ele tinha dito que chegaria, eu tive uma surpresa, que foi, ele veio de carro. O Rio Grande do Sul é longe, né? Aham, é bem longe, deve ser... Pra pessoa vir de carro. São mais de 20 horas. É, deve ser uns 1.000 e tantos quilômetros, cara. Deve ser quase 2.000 quilômetros aí de viagem. É longe. São 20 e poucas horas de direção. Ele veio dirigindo. E aí eu já não tinha onde botar o carro dele, porque a vaga aqui do condomínio, eu não tenho carro, eu não dirijo. Uhum. Então eu alugo a minha vaga pra um vizinho. Uhum. Então a vaga não estava disponível. Eu tive que ir na portaria e chorar pra conseguir uma vaga pra ele e tal, ver como é que ia ser. Aí no fim conseguimos. E ele lá fora me esperando, né? Aí eu, putz, resolvi o problema, né? Que merda, o cara chegou de carro e nem me falou que tava vindo de carro. Mas ok, tá resolvido. Peguei uma chave de uma vaga especial ali que a portaria me conseguiu, uma vaga de visitante que poderia passar a noite. E aí fui lá receber meu amigo. Aí quando eu cheguei, Primeiro que tava começando uma chuva muito forte, assim, tava armando um tempo feio. E aí eu falei pra ele, cara, vem comigo, meio que sinalizei, assim, me acompanha aqui pro lugar onde é a vaga do teu carro. E aí ele parou na frente do condomínio e abriu a porta. E aí quando ele abriu a porta, saiu a mulher dele dentro do carro. E aí eu falei, putz, ainda bem que a cama é de casal, porque a mulher dele veio junto, ele também não me avisou esse detalhe. Mas beleza, tranquilo, eles vão ficar ainda assim. Claro que eu vou ter um pouco menos de privacidade na minha casa, mas ainda assim eles vão ter um pouco de conforto. E aí saiu a mulher dele e abriu a porta de trás. E aí na porta de trás saiu a sogra dele e uma criança no colo, que era a filha deles que eu nem sabia que eles tinham. Eu sabia um tempo atrás que eles pretendiam e tal, mas não sabia que a criança já tinha nascido e que a criança estava tão grande. A criança já devia ter uns 3 anos. E aí eu falei, cara, sejam bem-vindos a São Paulo e tal. Eu ajudei ele a estacionar o carro. E aí rolou uma segunda situação, que foi a seguinte: a minha namorada viu que eu tava demorando e desceu pra me encontrar. E aí ela desceu sem o celular dela, eu tava com o meu celular no bolso. E aí eu queria meio que sinalizar pra ela que toda aquela família estava vindo se hospedar na nossa casa, mas eu não podia, porque eu mandava mensagem no WhatsApp e ela não via, já que o celular dela tinha ficado aqui em cima. E aí eu falei pra ela, olha, vamos subindo e tal, peguei as malas, e aí eu imaginei que ela, vendo a quantidade de malas, entenderia, mas não, a minha namorada, até a gente chegar aqui na porta, pensou que a mulher, as duas mulheres, no caso a senhora e a mulher dele com a filha, fossem vizinhos que estavam por acaso pegando o mesmo elevador. E aí quando nós chegamos na porta de casa, que todo mundo entrou, ela me olhou com uma cara muito assustada, e aí a gente teve que fingir qualquer coisa pra ir num cômodo separado e conversar a respeito de que nós tínhamos 4 pessoas se hospedando na nossa casa e não uma, como a gente esperava que fosse. Quanto tempo eles ficaram? Ele tinha dito que ia ficar um dia, eles ficaram 2 noites. Nossa. É, não foi terrível, né? São 2 noites de acampamento em casa, mas... É que são 2x4, né? Porque ele ia vir sozinho, então foi como se eles ficassem uma semana. Tomara que ele não ouça esse programa, né? Porque ele pode se ofender. É, aí fica a questão, né? Se eu me arriscaria a isso. É. Qual era o carro dele? Cara, eu não sei. Ele falou o nome do carro porque eu tive que botar no terminho que eu assinei lá com segurança, mas eu sou péssimo com carros, então eu não lembro. E a cor do carro? Era um carro branco. Ok. Rafael? É, qual é o nome da sogra dele? Não faço ideia. Eu fiquei chamando ela como sogra do fulano, que eu não vou falar o nome dele também, mas eu só me referi a ela pra minha namorada. Ela quase não falou também. Acho que ela ficou um pouco constrangida, talvez por ter percebido que a gente não tinha se preparado pra tanta gente. Mas no final das contas deu certo, como eles eram uma família e eu tinha uma cama de casal, acabou dormindo a senhora e a mulher dele aqui no quarto e ele dormiu no sofá. E você dormiu onde? Eu dormi no meu quarto, na minha cama, graças a Deus. Tá, graças a Deus ele não veio com o sogro e mais outra parte da família, senão eu teria dormido na rua. E o cachorro. Ok, eu acho que a história é verdade, tem cara de ser verdade. É um tipo de história de família que dá certo. E as pessoas que viajam de carro fazem essas coisas mesmo. De não avisar as pessoas. É, Eu tava achando que essa história era falsa, até o momento que o Brian usou a palavra terminho pra dizer o que ele assinou na portaria. Como ele falou, eu assinei um terminho. Se ele tivesse inventando isso, ele ia falar, assinei um termo, assinei o documento. Mas ele ficou tão à vontade que ele assinou um terminho, sabe? Uhum. Essa desenvoltura dele, essa tranquilidade de contar é porque é verdade. Ok, então tudo ou nada aqui. Impressionante, é verdade. É verdade, yes. Essa história. É, Brian, você é realmente muito ruim nesse jogo, cara. Eu sou péssimo, eu não consigo pontuar nem acertando as histórias dos outros, quanto mais mentindo. Então, com isso, foi 5 pontos pro Rafael, 1 ponto pra mim, 0 pro Brian. Brian, você é o grande derrotado dessa edição do Detector de Mentiras. Triste, muito triste. Ai, Rafael, você é o grande campeão. Palmas. Yes, yes. A gente vai pras histórias depois desse recado aqui. Você sabe que o GugaCast tem uma loja em parceria com a Mitou Camisetas, né? mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Lá tem um montão de camisetas, tem o logo, tem a camiseta da capivara, do conflito Bozo Gonzaguinha, do Senhor Los Angeles, e também tem boné, moletom, capa de celular, um monte de coisa. Pois bem, tudo isso vai acabar. Isso mesmo. A gente vai encerrar a produção de todos esses modelos de camiseta e depois elas nunca mais serão feitas. Acabou! Então, se você quer ter a sua, você tem até o dia 15 de abril para comprar. Depois, já era. Essas estampas, nunca mais. Então, se você quiser ter a sua, a hora é agora. Vai lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast e compra logo, porque vai acabar mesmo. Não é brincadeira, não é pegadinha, vai acabar mesmo. mitoucamisetas.com.br/gugacast até 15 de abril. Corre lá e compra se você quiser. Posso ler a primeira? Beleza, vamos lá. Então, o nome da primeira história. Mini Bug. Essa história se chama Mini Bug. Mini Bug, tipo um bug de carro, ou Mini Bug é um inseto? Não, é um carro. Olá, Guga, Rafael Caio e possível convidado. Olá. Tenho 39 anos, sou professor de História e Artes em Curitiba. Minha história é sobre a origem do meu nome, então não precisa trocá-lo por Arnaldo. Beleza, Arnaldo. Quero dizer que meu nome não é comum nem bonito. Meu pai poderia ter escolhido entre milhares de denominações melhores, como, por exemplo, Gustavo, Rafael, Caio ou até mesmo Arnaldo. Mas meu pai escolheu este, então farei o possível para honrá-lo até a escura e fria tumba. Eu me chamo Rondinei. Que errado, eu não tô rindo do seu nome, Rondinei, só do seu parágrafo. E da forma como você escreveu. Exato. A gente pode chamar de Rondinei? Eu acho que só piora, né? Tem um caso maravilhoso que eu vivi, e que, de novo, eu não tô rindo do nome do cara, mas da situação, em que a gente iniciou uma turma, e aí entrou um aluno novo e o professor falou assim, qual é seu nome? Aí o cara falou, Edmárcio. Aí ele falou, e como as pessoas te chamam? Aí ele falou, Edmárcio. E, cara, esse foi um momento mágico pra mim. Ed ou Márcio? Edmárcio. Edmárcio, por favor. Mas é engraçado porque Rondinei é de uma época que existia uma ideia de você inventar o próprio nome, né? Vamos criar aqui, vamos juntar umas sílabas e criar um nome. Não é nem aquela ideia de, o nome da mãe é Ronalda e o pai é Odinei do Corinthians. Então, vamos chamar ele de Rondinei. Ele vai explicar aqui a origem do nome dele. Tá bom. O caso é que meu pai jamais poderia ter escolhido um nome bom pra mim. Acontece que sobre a minha família paira uma terrível maldição. Há mais de 100 anos, toda vez que nasce um filho varão, ele é obrigatoriamente batizado com um nome incomum, horrendo, estapafúrdio. Espantoso. Pude comprovar a triste realidade fazendo um estudo da árvore genealógica da minha família paterna. Mesmo não tendo conseguido avançar muito em minha pesquisa, vou comprovar que estou falando sério. O antepassado mais antigo que consegui encontrar foi meu bisavô, já que meu tataravô aparentemente não tinha registro. Talvez por ter vivido numa cidadezinha desse tamaninho, no interior do Paraná, onde era comum uma criança nascer e crescer sem existir oficialmente. Bons tempos, hein? É. O que consegui descobrir sobre meu tataravô foi que ele foi o primeiro a batizar e registrar um filho com um nome escroto. Chega no cartório, qual vai ser o nome do bebê? Tem um cara lá de barba, assim, né, bigode. Qual vai ser o nome? Barba branca, sabe? Um bigode handlebar, sabe? Sei. Qual vai ser o nome do rebento? Põe um nome escroto aí qualquer. Quando nasceu, seu primeiro rebento, ele resolveu chamá-lo de Etelvínio. É, Etelvínio é foda. Mamma mia. Com o nome deste, você pode imaginar que a vida do biso Etelvínio não foi nada fácil. Na escola, os meninos não perdoam. Então, já no primeiro dia de aula, Etelvínio virou ET. O nefasto apelido o perseguiu por toda a sua vida. Cara, mas Etelvínio deve ter sido anterior ao filme do ET, né? Se ele é o bisavô do cara. Sim, mas a palavra ET já existia. Já, né? Existia? Não sei. Já. Ela é anterior ao filme ET. Entretanto, a vida foi passando e o jovem Etelvínio se casou, indo morar com sua esposa numa casinha lá na roça, onde não tinha luz elétrica e, portanto, sem televisão. Logo, não foi nenhuma surpresa quando descobriu que sua jovem esposa estava grávida. Sabendo disso, Etelvínio fez um pacto. Mas não um pacto com o Casa Sem TV, o escrevente de cartório, o enfermeira de maternidade. Não, não é nada disso. Ele fez um pacto com minha bisavó. Ele propôs o seguinte: se nascer uma menina, você escolhe o nome. Se nascer um menino, eu escolho o nome. Ela respondeu: então, beleza. Eu fico imaginando um filme preto e branco, assim, nos anos 20, sabe? Com um violininho tocando assim no fundo. Sim. E aí ela fala: então, beleza. Mexendo no colar de pérolas. É. Né? Nasceu um menino. E ele fez o seguinte discurso para justificar o nome escolhido. Eu tenho esse nome desengraçado, que só... Acho que ele quis dizer desgraçado, né? Não sei. Não, vou dizer desengraçado. Que só me trouxe dissabores na vida. Mas, por outro lado, eu tive que superar todo tipo de dificuldades que meu nome me trouxe, e isso me ajudou a forjar a minha personalidade e moldar o meu caráter. Então, nosso filho vai passar pela mesma coisa. Que filho da puta. Filho da puta demais. Porque o pai dele escolheu achando bonito, né? Aham. Uh-huh. Ele não, ele fez... Ele te ouvindo. Tem uma música do Johnny Cash, é Boy Named Sue, já ouviu falar? Não. Que o nome do menino é Sue, que é um nome de mulher, né? Sim. E o pai dele colocou esse nome e fugiu, foi embora. Então ele passou a vida, ele era um cowboy, tá? Uma música country. Ele era um cowboy e ele passou a vida sendo sacaneado, sendo bulinado porque ele tinha nome de mulher. E aí, um dia ele tá num bar, alguma coisa assim, e ele encontra o pai dele. E aí ele fala, puta, é agora que eu vou matar esse filho da puta, né? Por que que você fez isso? E aí ele fala assim, não, é o seguinte, eu sabia que sua mãe ia me enxotar de casa. Então, eu pensei que se eu te colocasse esse nome, ou você ia ficar durão, ou você ia morrer. Então eu achei que, já que eu não ia poder estar lá pra participar da sua educação, eu fiz isso. E ele virou um cowboy durão e tal. E aí ele achou maneiro e pagou uma cerveja pro pai dele. Ah, que bonito. Eu teria enchido de porrada. O nome escolhido pra seu primeiro filho foi Georgínio. Uma homenagem ao rei George, personagem de um livro que meu bisavô adorava, e a ele mesmo. Georgínio também sofreu com um nome incomum, mas não o impediu de, aos 17 anos, meu Deus, se casar com uma moçoila muito bonita, chamada Carmélia. Se mudaram para uma casinha que não tinha televisão. Portanto, logo minha avó estava grávida. É o maior método anticoncepcional, né? Desde os anos 60. É. O mesmo pacto que meu bisavô fez com minha bisavó, meu avô fez com minha avó. Se nascer uma menina, você escolhe o nome. Se nascer menino, eu escolho o nome. Nasceu um menino, então batizou o seu primeiro filho de Vadi. Caralho, cara. Por que Vadi, né, cara? Que curva de 90 graus que ele fez, né? O que é de errado com, por exemplo, ó, a gente tá falando aqui de nomes dos anos, sei lá, 30, 40? O que é de errado com o Roberto? Sim. Né? Ou Ari. Ari, ok. Ou então Sérgio. É. Antônio, né, um nome comum. Getúlio, provavelmente era o nome do presidente nessa época aqui. José, um nome bonito, sempre pega bem José. José, não pega. É, tá tudo certo. Você pode colocar dois, pode ser assim, José, Ricardo, né? Mas não, Vadi. É. Meu avô ainda tentava disfarçar, dizendo que a culpa era do escrevente do cartório, pois ele queria dar o nome de Valdir. Mas como tinha arrancado um dente e estava com a boca inchada, ao falar Valdir, saía só Vadi. Caramba, o cara não deu pra você conferir? Você não podia levar escrito? Pô, Valdir ia ser tão melhor. Lembra o Valdir, bigode? Camisa 10 do Vasco? Lembro. Crack. Grande Valdir. Hoje mora no céu. O escrevente, como bom filho da puta que era, registrou a criança. Mais tarde, nasceu uma menina. Como minha avó escolheu o nome, minha tia se chama Ercília. Ercília é um nome que eu já ouvi. É. É um nome de vó, assim mesmo, né? Sim, tá mais ok, Ercília. É. Você já parou pra pensar que todas as Valentinas e Sofias e... Que outros nomes de menina que tem hoje em dia? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Isso é tudo, é nome de vó pra quem nascer nos anos 70, 80. 2070, 2080. É verdade. Né? E o nosso nome, assim, Gustavo e Rafael, é como se fosse Epaminondas pra essa galera. É, Afrânio. É isso. O nosso isso. Nome, Gustavo e Rafael, são o Epaminondas e Afrânio do final do século XXI. Meu Deus, cara. Gustavo, que nome bizarro. Você casou com uma mulher chamada o quê? Patrícia? Né? Vai ser isso. E quais vão ser os nomes, você acha, das crianças do final do século XXI? Skrillex. É isso, nomes do futuro. É, Skrillex é bom, hein? Skrillex. Tinder. Pode ter alguém chamado Tinder. É. Talvez os nomes sejam patrocinados, então vai ter um menino chamado Pizza Hut. E Phaser. Eu espero ansiosamente pra chegada do Phaser, nem que seja as crianças. É. É, ou talvez eles vão ter nome de Star Trek, né? Já que você falou de Phaser, pode ter Spock, Data. Kirk. É, meu pai é o filho mais novo, e como meu avô tinha caprichado no nome do meu tio Vadi, a maldição se abrandou e o nome do meu pai ficou Laurindo. É um Lauro que é lindo. É, ou um Lauro que tá rindo, né? Laurindo. Uhum. Mas como meu avô não estava de brincadeira, resolveu dar um nome composto para o meu pai. Então ficou Laurindo Neuro. Aí babou, né, cara? Aí babou. Laurindo Neuro. Meu tio Vadi e minha tia Ercília tiveram apenas meninas. Então coube ao meu pai a missão de dar continuidade à tradição da nossa família. Aqui finalmente começa a história do meu nome. Meu pai e minha mãe, quando se casaram, foram morar numa casinha bem pequena, que não tinha televisão. Então, não demorou muito para que ela aparecesse em estado interessante. Logo ele fez o mesmo pacto que seu pai e seu avô fizeram. Cara, para com esse pacto! Essa é a maldição. Esse pacto é maldito. Logo ele fez o mesmo pacto que seu pai e seu avô fizeram com suas esposas. Se nascer uma menina, você escolhe o nome. Se nascer um menino, escolhe o nome, beleza. Acontece que minha mãe não fez pré-natal. e, portanto, não sabia que estava grávida não de um, mas de dois bebês. É isso aí, tenho um irmão gêmeo. Devo acrescentar que meu pai é flamenguista, e já no distante e longínquo ano de 1979, o Flamengo contava com um dos maiores craques que já pisaram nos esburacados gramados tupiniquins. Um craque à moda antiga, um craque de verdade, diferente destes que temos hoje em dia, que qualquer ventinho mais forte já caem e saem rolando pelo chão. Não é o Sávio, né? Envergonhando toda a nação. O Sávio nunca envergonha a nação, quero deixar isso claro. É, nunca envergonhou ninguém, talvez o Real Valladolid. Em algum momento, a gente não sabe. Que isso, cara, ele foi tricampeão da Copa dos Campeões da Europa como titular do Real Madrid. É mesmo? É. É, sério mesmo? Sério mesmo. Eu achei que ele tinha sido médio depois, caramba. Chá, super sábio. Mas seleção nunca mais, né, nessa época. Ah, não se pode controlar a todos, né? Uhum. Então fica aqui a sua homenagem ao Sávio. A Sávio. Um abraço pro Sávio. Que hoje mora no céu. Estou falando do deus da raça do Flamengo. Ele não tá falando do Sávio. Ele tá falando do deus da raça do Flamengo. Cara, deus da raça do Flamengo é o Nélio. Não, não. É esse aí que ele falou. Esse é o verdadeiro deus da raça. Rondinelli. Ele era demais. Meu pai era muito fã dele. Tanto que resolveu homenageá-lo dando o nome dele pra ser o primeiro filho, Rondinelli. Porra, Rondinei. No dia em que minha mãe foi pra maternidade pra ter o nenê, meu pai estava muito nervoso, fumando um cigarro atrás do outro na sala de espera, porque era uma época que você podia fumar em hospitais. Sim. Algumas horas depois, a enfermeira bateu no vidro e o chamou mostrando dois bebezinhos. Seu Laurindo, o senhor é pai de dois meninos gêmeos. Parabéns. Ele deixou cair o cigarro da boca e soltou um grito de lamento. Não! A enfermeira tomou um susto. O que é isso, seu Laurindo? Espantoso. Visivelmente desapontado, ele responde. Eu tinha um nome perfeito pra dar pro meu filho. Rondinelli, o deus da raça do Flamengo. Agora nasceu esse outro e estragou tudo. Então, a enfermeira, aquela miserável daquela enfermeira, deixando transparecer um sorrisinho maldoso no canto da boca, fez a seguinte sugestão. Seu Laurindo, os seus meninos são iguaizinhos, então os nomes deles também devem ser iguaizinhos. Por que então o senhor não coloca Rondinelli e Rondinei? Que sacanagem. Rondinelli não era o sobrenome do cara? O nome dele não era, sei lá, Alberto Rondinelli? Não, acho que ele chamava Rondinelli mesmo. Bom, mas o Rondinelli dele era com dois L's e I no final. Sim. E o Rondinelli do irmão do Rondinei aqui é Rondinelli. Só faltava agora comprar uma viola pra cada um e montar uma dupla sertaneja. Caso viéssemos a fazer sucesso, no futuro poderíamos fazer um filme sobre a gente. Poderia se chamar Dois Filhos de Laurindo. Mais tarde, minha mãe teve outro filho, só que ela acabou proibindo meu pai de dar o nome pra ele de Laurindo Júnior. Putz. Não, e não ia ser Laurindo Júnior, né? Ia ser Laurindo Neuro Júnior. Laurindo Neuro Júnior. Mas, cara, ele ia ter o nome de outro deus da raça do Flamengo, que é o Júnior. Ah, é verdade. E ela mesma escolheu o nome do meu irmão, Rafael. Nossa, cara, esse Rafael deve apanhar tanto. Cara, era tão simples, né? Era tão simples. Os nomes estavam ali disponíveis. Exato, exato. Por que que não colocou, então, Leandro Leonardo? Tava bom. É. Não, o Rondinelli e Leandro, que era o lateral direito do Flamengo, jogava muita bola. Pô, Rondinelli e Leandro, boa. Rondinelli e... Nunes. Raul Plasma, que era o goleiro. Raul, é. Né? Pô, que era um puta goleirão, bom pra caramba. Nunes ia ser bizarro, que o primeiro nome do menino ia ser Nunes, vai. Mas é melhor que Rondinei. Mas é melhor que Rondinei, mas nada disso. Cara, o Rafael deve apanhar demais. Eles deviam dar um apelido pro Rafael, tipo... Rafaelson. É, ou Rondelli, né? Falta só Rondelli nesse trio. É, até todo mundo acreditar que esse é o nome dele, que ele inventou que o nome dele é Rafael. Eu fazia isso com um amigo, tinha um amigo meu. Ele se chamava Ari. E aí, quando ele não tava perto, eu e o amigo dele, a gente falava assim, não, o nome dele, na verdade, é Aristides. Mas ele não gosta que saibam. Então não comenta com ele. E aí as pessoas chegavam e ficavam dando aquele risinho. E aí, Ari? Ele, e aí, beleza? Eu tinha um amigo, já que a gente tá contando histórias aqui, eu tenho ainda um amigo chamado Renato, e ele era meu amigo do trabalho. E um dia eu fui sair com os amigos dele de fora do trabalho. E todo mundo chamava ele de Zé. E aí quando a gente adicionou no Orkut, essas coisas da época, o nome dele no Orkut era Zé Renato. Ah, beleza, o nome do cara é Zé Renato, né? E aí um dia alguém fazendo uma brincadeira, sabe? De tipo, atenção, chamando o senhor José Renato. Aí ele falou, só avisando aí que meu nome não é José Renato, é só Renato. Pô, como assim, cara? Por que as pessoas chamam Zé? Porque você escreve Zé Renato? Ah, não, é porque meu apelido é Zé. Então, ok, é isso. Um abraço pro Zé Renato. Abraço. Hoje, né? Então, em 2014, eu me casei com uma moça que também tem um nome pouco ortodoxo, mas que eu acho lindo. Laizerê. Lê-se Laizerê. Escreve-se Laizerê, mas lê-se Laizerê. Laizerê. É, se ele acha lindo, né? É o bastante. Fomos passar nossa lua de mel numa pousada na Ilha do Mel. Ilha do Mel é a Ilha da Mila? Não, essa era a Ilha do Sol. Ah, ok. Como na pousada não tinha televisão... Ao voltarmos para Curitiba, Laizerê trazia em seu ventre o fruto do nosso amor. Estava grávida. Ao descobrirmos, olha aí o pacto. Ao descobrirmos, fiz com ela o mesmo pacto que meu pai fez com minha mãe. Meu avô fez com minha avó. Meu bisavô fez com minha bisavó. Se nascer menina, você escolhe o nome. Mas se nascer menina, eu escolho o nome. Ela não percebeu que todos os homens da minha família têm nomes grotescos e concordou com essa sandice. Eu já fazia planos com possíveis nomes que fizessem jus à tradição familiar. Pensei até em fazer um híbrido do meu nome com o dela, que lindo. Afinal, por que não juntar dois nomes estranhos e fazer um terceiro mais estranho ainda? Poderia chamá-lo de Laizenei. Cara, por favor, não tenha chamado o menino de Laizenei. Por favor, por favor. Porém, diferente da minha mãe que não fez pré-natal, Laizerê fez. Quando fomos fazer a ecografia morfológica para sabermos o sexo do nosso bebê, eu estava bastante ansioso. Confesso que nunca na minha vida estive tão ansioso para ver um pinto. Aconteceu que descobrimos que esperávamos por uma menina, e Laizerê escolheu um nome bem simples para nossa filha, já que ela sofreu bastante com seu nome difícil de pronunciar. Nossa menininha se chama Daniele, com um L, sem Y e sem complicações. Tipo Rondinelli. É uma homenagem até ao Rondinelli. É. Impedindo que eu fizesse minha parte na tradição. Então é isso, meus caros. Como provavelmente não terei mais filhos, ficará a cargo do Rondinelli e Rafael darem continuidade a essa tradição / maldição da nossa família. Forte abraço. Cara, que história maravilhosa. Maravilhosa. Brian, o que você achou? Ah, não, Rafael. Por que tu selecionou essa história, cara? Muito fraca. Não gostei. Brian, conta pra gente a história do seu nome. Putz. Nossa, cara, que pena. Rafael, você lê a próxima pra gente? Essa história se chama... Fiat 147. Essa história se chama Fiat 147. Olá, Gugang. Meu nome é Vinícius. Porém, dessa vez, irei contar uma história para lá de exótica sobre um grande amigo meu, o C, começa com C o nome dele, que não é o que a gente vai dar para ele. Tem C e mais três estrelas, então é um nome com quatro letras e começa com C. Vamos chamá-lo de... Fala o nome de um grande craque do Flamengo que começa com C. Cantarelli. Cantarelli. Sobre um grande amigo, o Cantarelli. Se o pai do Rondinei fosse fã do Cantarelli, qual seria o nome do Rondinei? Cantarelli e Cantarei? Tá vendo, Rondinei? Podia ser pior. Peço que, por ele possuir um singular comportamento de doido sem noção, deem a ele um apelido ou nome que faça jus a essa formidável peculiaridade. Preservem a identidade do mesmo. Vai ser Cantarelli. O fato ocorreu quando éramos pré-adolescentes, numa época em que a internet já estava consolidada. Porém, muitas pessoas, inclusive Cantarelli, ainda não tinham condições de ter um computador em casa, o que obrigava os jovens a procurarem meios alternativos de diversão, tais como jogar bola, brincar de esconde-esconde, pega-pega, etc. Que vira infernal, né? É, que loucura. Muito melhor ficar no YouTube. Uhum. No entanto, a parte mais desafiadora de todas era, claro, o acesso à pornografia. Não preciso nem comentar a respeito da facilidade que temos hoje para acessar este extenuante tipo de conteúdo, em comparação àqueles longínquos tempos, antes do acesso universal à nossa inseparável internet, a rede internacional de pornografia global. Eureka! Meu amigo Cantarelli estava um belo dia esperando a vez de cortar o cabelo na conhecida barbearia de... Algum nome que começa com K? Tem um deus da raça do Flamengo que começa com K? Não, mas tem um jogador que começa com K, que é o Keirson. Keirson. Barbearia do Keirson. Esperando a vez de cortar o cabelo na conhecida barbearia do Keirson. O barbeiro era um cara muito empreendedor, que buscava maneiras diversas de aumentar a renda. E uma dessas era a venda de filmes pirateados 3x10. Os filmes ficavam dispostos em cima de uma mesa para quem quisesse dar uma olhada ou comprar. Só que alguns desses filmes eram imorais demais para serem revelados ao público, e por isso ficavam numa pasta preta. Meu amigo pôde espiar um cliente olhando o conteúdo dessa pasta, e logo soube do que se tratava. O tão inacessível na época, o proibido, o imoral, o pornozão. Gosto de pensar que tinha pouca gente no estabelecimento, pois o Cantarelli não é muito de esperar para perguntar as coisas, mas esse detalhe eu não sei. Só sei que ele, sem vergonha alguma, foi lá e encheu o saco do Keirson para comprar o filme adulto. Mas não deu outra. Claro, o Keirson conhecia os avós do meu amigo, e por isso não venderia. Mas Cantarelli não desistiu. O bom é que o Keirson considera isso imoral, né? Ele vende o filme... Mas ele fala, não, porra, eu conheço seu avô, não posso deixar você ter acesso a isso. Mas eu posso vender para todas as outras pessoas. Mas Cantarelli não desistiu. Ele haveria de conseguir. Foi então, num momento tão crucial como este, que seus neurônios afiadamente perceberam o volume da demanda e a urgência da situação, e Cantarelli concebeu. Pegarei as roupas e acessórios do meu avô e vou passar um carvão no rosto, ninguém vai desconfiar. Chapéu, óculos de grau, bigode de carvão, camisa e calça social, relojão e sapatão. Após estar devidamente disfarçado, meu amigo retorna à barbearia. Novamente, não sei se tinha muita ou pouca gente lá, mas não importa muito, pois a determinação de Cantarelli era de ferro, e ele iria lá independentemente da quantidade de pessoas. Olha aí, Deus da raça. É, Deus da raça, um goleiraço. Ele foi até a mesa, abriu o livro e gastou um tempo escolhendo o filme que mais agradava. O disfarce aparentemente havia funcionado, e Keirson não desconfiara de nada. Cantarelli pegou o filme escolhido e levou até o barbeiro para poder pagar. Keirson disse, olha cara, eu falei que não ia vender pra você. Não adianta colocar essas roupas e esse bigode fajuto aí, não. Meu amigo viu que fora finalmente derrotado. Eventualmente, ele pensou em pedir para alguém comprar e revender para ele. Essa é a história do meu amigo. Não, não é minha, não. Claro que não. Claro que não. Pô, essa foi uma excelente história, curtinha, inocente, de certa maneira. É, o que eu mais gostei nessa história é que ela é a inocência do pornô. Não é um paradoxo? É verdade. Tem uma certa inocência dele lá com um bigode feito de carvão. Isso. É, eu fico imaginando um menino de boina, sabe? Na feira. E depois vendendo jornal, né? Aham, é. Por um níquel. Brian, o que você achou dessa história? Muito boa, muito boa. Posso ler a próxima? Por favor. O nome dessa história é... Peixe Molhado. Peixe Molhado. Olá, Kuga, Raio e Gafa. Beleza. Meu nome é Jonatas. Trabalho como redator publicitário e tenho 24 anos. Era pra gente falar, não é, no nome dele? É. Agora já foi. Como vocês podem ver pelos meus olhos fundos, testa suada, aparência esguia, tênis de corrida e número de inscrição no peito, venho maratonando o podcast de vocês e alguns outros. Pô, como assim alguns outros? É. Eu espero que você não esteja maratonando Eu Tava Lá, do Brian. Bem observado, hein? Muito bem observado isso. Fazia isso enquanto juntava coragem para contar a vocês a história mais legal que eu tenho, mesmo sem ter um episódio do tema à vista. Eu nunca conto essa história do mesmo jeito duas vezes seguidas. Quem sabe, se vocês a lerem no podcast, eu posso contá-la do jeito de vocês, que é muito mais legal. Eu e minha então namorada, a Yumi... Será que o Yumi a gente pode falar? Vamos falar, né? Vamos falar. Eu e minha então namorada, a Yumi, tínhamos um pequeno problema no nosso início de relacionamento. Esse probleminha tinha uns 2.300 e poucos quilômetros. Era a distância entre onde ela morava, Belém do Pará, um abraço, Belém do Pará, terra de Jesus, e a minha cidade, piada velha, né? Minha cidade, Hortolândia, SP, perto de Campinas, um abraço pra Campinas. A gente se conhece, Rafael, que outros municípios... Não, tô brincando. A gente se conhece no Twitter, nos encontramos pela primeira vez na capital paulista, e depois disso, começou uma rotina em que nós nos víamos, pessoalmente, algumas vezes por ano, ora na minha casa, ora na dela. Isso era o nosso namoro. Cara, eu sei o que você tá sentindo. Antes da minha primeira viagem para a capital paraense, minha família foi me acompanhar até um ônibus que me levaria ao aeroporto de Viracopos na alta madrugada de um 25 de dezembro. Fui nesse dia porque era muito barato. Ninguém queria viajar no Natal. O choro contido da minha mãe que achava nosso romance incompatível com o tradicionalismo religioso dela, foi abafado pelos gemidos de um casal que fazia sexo na vizinhança, tornando toda aquela situação ainda mais estranha e motivo de riso para o meu pai. Que situação. Hoje minha mãe e Yumi se dão muito bem. Chegando à casa dos meus sogros, eu comi açaí com peixe pela primeira vez. Como vocês devem imaginar, é bem diferente do açaí comido no Sudeste, assim como a culinária inteira de lá é bem diferente. Quer um exemplo? Só procurem no Google por manisoba, um prato tão feio quanto delicioso. Eu vou procurar aqui, peraí. Manisoba. É feito com farinha de mandioca? Não, folhas de mandioca. Manisoba é aquele que deixa a boca dormente, né? Ah, eu não sei. É bem peculiar mesmo, eu diria que parece placenta de cadela. Mas de um jeito bom? É, do jeito que você quiser. Mamma mia, mamma mia. O açaí do meu peixe era comido em conjunto com o almoço e sem firulas, tipo leite em pó, granola e tudo mais. Como eu estava comendo sozinho naquele momento, eu não tinha nenhuma referência de como lidar com aquele prato novo pra mim. Instintivamente, acrescentei um tanto de açaí no canto do meu prato e comecei a usá-lo como um molho, mergulhando nacos de peixe nele. Eu acho que eu teria feito isso também. Pareceu bom? Pouco depois, surge a Yumi, vê toda a cena e começa a apontar o dedo pra mim, rindo de uma forma bem Nelson dos Simpsons, é. Aham! Eu fico sem entender. Depois, ela grita aos quatro cantos da casa. Gente, vem ver o que o Johnny tá fazendo! Aparecem pais e irmãs de partes diferentes da casa, que começam a rir ao ver a cena. Nossa, que agradável. Eu não sabia o que estava acontecendo. A Yumi, entre gargalhadas, me avisa. Não é assim que se come. Desse jeito, fica óbvio que você não é daqui. Resultado de tudo isso. Nunca mais comi açaí com peixe e até hoje não sei como se faz. Ela não explicou? Por mais que contando assim isso pareça ser meio indelicado, com alguém que veio de fora, esse episódio é só um exemplo de como todo mundo já se sentia próximo de mim e foi acolhedor comigo. Até hoje adoro Belém e só conheci pessoas legais por lá. Depois de muitas milhas acumuladas, resolvemos nos casar em Belém. Eu com 21, ela com 23. Todo mundo se espanta quando eu falo que nessa idade a gente já era casado, mas encaramos com muita naturalidade. Cara, comigo foi a mesma coisa. Eu me casei com 20. É, a mesma história, você só não comeu açaí. É bem parecido. E as pessoas não riram de você. É, elas riram sim. É, não tem nenhuma história, mas assim, direto as pessoas ficavam rindo de mim, porque eu era um menino de Brasília em São Paulo. Tadinho. É, menino de Brasília em São Paulo, eu tinha um sotaque carioca. É, eu queria queijo na minha pizza calabresa. Menino carioca, era tudo assim. É, eu lembro que a família da Patrícia me chamava de véi, porque eu falava véi. A cerimônia ia bem, e o pastor dava o seu sermão quando ouvimos alguns gritos do salão de festas. Era alguém que trabalhava lá, provavelmente desiludido com o amor e com a coragem dada pelas bebidas da festa, expressando sua reprovação a tudo que o casamento representava. Ou alguém estava comendo açaí com peixe. Da forma errada. Na cerimônia em Belém, agora você pode comer essa colherada de açaí para representar o seu amor. Não deu muito bem para ouvir o que ele dizia. Estávamos longe dele e, além disso, o DJ, que tinha a alcunha de O Considerado... Cara, que melhor alcunha possível, né, para um DJ. Você chama ele assim, Ô, meu considerado. Isso. Foi atento e aumentou a música de fundo bem na hora dos gritos. Na hora, foi meio tenso, mas hoje a gente ri bastante de tudo isso. Ele não explicou o que o cara estava gritando? Ele falou que o cara tava expressando a sua reprovação a tudo que o casamento representava. Ah, entendi. Será que não é naquela hora do cálice para sempre? Pois é. Essa foi a primeira coisa que eu percebi quando eu fui a um casamento, é que não existe essa parte, né? Não existe? Não existe essa parte. É que eu nunca me casei dessa maneira tradicional, eu nunca vi. Cara, eu me recusaria, eu ia falar assim, cara, eu não vou pagar. Se você não falou a frase cálice para sempre, tem que ter isso. Na verdade, isso é um processo mais amplo, que chama proclamas, que você publica o fato de que você pretende se casar, e nesse ínterim, as pessoas podem se manifestar dizendo que elas são contra esse casamento por qualquer motivo. É, eu sei disso. Mas você publica onde, cara? Hã? Porra. Bom, no caso da igreja, eu acho que você publica num folheto da igreja. Ah. E no caso do cartório, eu acho que ele publica... Boa pergunta, onde ele publica? É, no mural do cartório. No mural do cartório. Ou seja, se você passar lá e ler todo dia, um dia você pode dizer, não, eu conheço esse cara, ele é casado. Porra, devia ter um serviço no Facebook pra fazer isso, né? É, ou um app, né? É, tem um algoritmo que identifica as pessoas que possivelmente são as mais interessadas E aí ele aparece na timeline e você tem que dar sim ou não. Você tem alguma coisa contra esse casamento? Sim ou não? Ou então no BuzzFeed, né? O quanto você está a favor desse casamento? Aí tem um teste. Bom, ok, agora eu entendi a história. E aí o considerado aumentou a música de fundo. Depois do sim e da troca das alianças, a gente saiu do salão principal da festa e foi empurrado pelo cerimonialista para um quartinho. Isso não estava previsto nos ensaios. Ele nos deu um pouco de comida e disse que era para ficarmos um pouco fora do foco da festa enquanto todo mundo ia comer. Cara, é por isso que eu falo que casamento é uma enganação muito absurda. Você é o dono da festa, faz uma puta festa e aí você tem que comer num canto, escondido. Sendo que você devia poder arrancar a coxa do frango com a mão e comer como um rei. Se um dia eu fosse me casar, eu não ia fazer nada dessas coisas. Eu ia contratar o cerimonialista só pra falar assim, eu não vou fazer nada do que você tá mandando. Eu vou lá e vou cuidar da minha festa. Eu ia subir na mesa, eu ia enfiar a cara no bolo. Eu ia sair, voltar com a comida do McDonald's. É, cara, o bonito disso tudo é que eu conheço você e eu sei que você realmente faria todas essas coisas. Não, enfiar a cara no bolo e estragar a festa pra todo mundo, porque o bolo é muito gostoso. Mas, cara, uma festa você tem que se divertir. Então, na verdade, o que eu ia fazer era ir pro bar e eu ia ficar fazendo os drinks da galera. Porque é isso que eu acho divertido de fazer numa festa. Ou eu ia tocar. Se tivesse um palco e banda, eu ia falar, não, eu vou tocar com a minha banda. Não vou ter outra banda tocando no meu casamento. Mas é o seu casamento, tem que estar lá. Não, se vai ter um show e eu tô pagando, eu vou dar o show. Eu e minha banda. Eu não vou pagar pra outra banda fazer isso, uma coisa que eu posso fazer, certo? Verdade. E eu ia fazer isso. Primeiro que ia durar o tempo todo, e eu ia sair no McDonald's e comprar comida. Ah, não vou ficar comendo, sei lá, coquetel, ou então arroz, sabe, estrogonofe, sei lá. Sei lá o que se serve em casamento. Em casamento se serve fricassê de frango. Fricassê de frango? Vai tomar no seu cu, cara, que eu vou comer isso. Eu tive que alugar um terno e vou ter que comer fricassê de frango. De agora em diante, cara. Eu vou falar isso aqui no GugaCast. Todos meus amigos ouvem o GugaCast. Se você for se casar e vai me convidar, eu vou levar um saquinho no McDonald's. Se você não quer que eu faça isso, não me convida. Fricassê de frango. Fricassê de frango e medalhão de filé mignon ao molho madeira. Não, aí foi legal. Tem purê? Não tem purê. Tem arroz e uma grande salada, assim, muito grande. Não, salada? Nem fudendo que eu vou comer salada numa festa, mas purê seria bom pra absorver esse molho aí, hein? É. Um purê caía bem. Ou fritas, porra. Se tivesse batata frita. O ideal era fazer várias batatas, né? Ter purê de batata, batata palha. Uhum. E aquela batata redondinha frita. Pô, podia ter farofa também. Farofa. Feijão. Carne moída, ia ser legal. Carne moída. Boa. Bife acebolado. Puta, ia ser... Cara, imagina você chega no casamento e a comida é arroz, feijão, batata frita, purê, bife acebolado. E ovo. E ovo, putz. Definido, então, o buffet do meu casamento. Se um dia eu for fazer uma festa de casamento, ou de, sei lá, de renovação de votos, algo assim, vai ser isso aí. Espero ansioso por esse momento. De assistir o seu show comendo um bom bife acebolado. Não gostei. Então, ele deu a comida pros noivos no quartinho. Na hora, ficamos bem putos com o cara. O quartinho era pequeno e quente e aquilo não combinava com o fato de que a gente tinha acabado de casar e tava pagando o jantar. Isso é uma adição minha. E vocês estavam pagando o jantar para 100 pessoas. Mas naquele momento, nos olhamos nos olhos e sem dizer uma palavra, choramos de alegria. Percebemos que estávamos casados e como aquilo era o que a gente sempre quis. Havíamos passado por cima daquela distância, da falta de grana e de várias outras coisas para chegar até lá. Então esse quartinho era tipo um cantinho da reflexão. É. Eles ficaram de castigo ali pra pensar no que ele estava fazendo. Tipo isso, exato. Mas com comida. Geralmente o cantinho da reflexão não tem comida. Ah, é. Hoje moramos juntos em Campinas. Temos 3 anos de casamento e adoramos nossa vida de casados. Quem sabe em outra oportunidade eu conte outros perrengues que passamos juntos. Obrigado por ler e parabéns pelo programa. Tem uma foto nossa no anexo, até mais. Pô, eu gostei dessa história. O que você achou, Rafael? Eu achei ela muito good vibes. E você, Brian? É a famigerada mexerica, né? Rafael, lê a última história aí pra gente. A última história se chama Palmito Pupunha. É o melhor palmito. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Me chamo... mas peço que troquem os nomes como quiserem. Capítulo 1. O conceito de estratégia. A história se passa em Fortaleza em 2011, ano em que um grande amigo meu apareceu no Mais Você em uma matéria sobre os fãs da Lady Gaga, tem no YouTube, e que Marcelo Nicásio foi o artilheiro do Campeonato Cearense com 16 gols. Cara, eu lembro do Nicásio, hein? Eu lembro, grande Nicásio, homem gol. Eu tinha 17 para 18 anos. Além do Nicásio, o que mais aconteceu no ano de 2011? Em 2011, a polícia fechou uma fábrica clandestina de palmito e apreendeu 10 toneladas do produto, em Rio Ipanema. Eu lembro, foi um ano muito triste pro palmito. É. Eu tinha 17 para 18 anos, mas é importante salientar que meu crescimento foi tardio e na época do ensino médio eu aparentava ter, sei lá, uns 12 ou 13 anos. Inclusive me identifiquei com o Guga falando como ele era o pirralho da classe, porque eu também era esse cara. Além de ser o nerd que passava os intervalos falando sobre Guitar Hero, The Who e filmes antigos que ninguém da turma se importava muito. Aí você tá mais pra ser o metaleiro do que pra ser o nerd, hein? É. Mas existe o metaleiro nerd. Logo, é fácil imaginar que eu não tinha sucesso nenhum com garotas. Era um páreo do romance. Sim, eu nunca tinha beijado ninguém, mas achava que estava na hora de mudar isso. Todo ano em Fortaleza acontece o Sana, um grande evento de anime que reúne todos os nerdões e simpatizantes da cidade e região, eu e meus amigos inclusos. Tinha de tudo, desde dubladores famosos e competições de videogame a competições de cosplay e exibições de tokusatsu. Eu não sei o que é tokusatsu. Tokusatsu é tipo Changeman. Ah, que demais. É um seriado de herói japonês. Confesso que na época eu adorava, apesar de não ser tão empolgado com animes. Um dia, conversando com um amigo meu, o... Que nome que a gente vai dar aqui pra ele? Change Dragon. O Change Dragon, surgiu o assunto de que eu era BV. BV é boca virgem, né? Que é, nunca tinha beijado. Ele falou que o Sana, que aconteceria naquele mês, era o local ideal para o feito. O Change Dragon era um cara meio louco. Mas depois de matutar um pouco a respeito, vi que fazia um certo sentido. Ali, provavelmente, eu estaria entre os meus semelhantes. E não tinha caras como o Jaspion, da sala 302 do turno da manhã do meu colégio, para servir de comparação, para mostrar como eu era um partido ruim. Rapidão, se o amigo dele era o Change Dragon e o inimigo dele era o Jaspion, ele era quem? Change Pegasus. Ok. Passamos a semana falando a respeito, e não lembro como descobrimos na internet um livro que falava sobre a arte da sedução. Ah, não. Uma espécie do coach do Eu Entrego Ainda Hoje, Chefe, que nos ajudaria a planejar nossas abordagens com as cocotas. Ele falava coisas como, ao se aproximar de um grupo de mulheres, o seu alvo deve ser sumariamente ignorado por algum motivo, e outras babaquices do gênero. Eu lembro quando viralizou um resumo desse livro, cara, é muito ridículo mesmo. Eu mal aguentei o primeiro capítulo, mas um outro amigo nosso, o... Giodai. O Giodai ficou empolgadíssimo e o devorou em poucas madrugadas. Isso será importante depois. Capítulo 2. Perdas e aceitação. Como um belo grupo de adolescentes retardados que éramos, fomos logo atrás de algo pela manhã, assim que chegamos no centro de convenções. Aquela era uma das primeiras edições em que havia uma tenda eletrônica. E aí ele põe aqui uma exclamação, uma interrogação. Ele põe três exclamações e três interrogações alternadamente. Tenda eletrônica no evento, no qual os DJs embalavam as tentativas de dança de um cardume de jovens claramente perdidos, com versões remixadas de músicas japonesas em um ambiente escuro, envolto em gelo seco e roakutan. Nós ficamos por lá por algum tempo, rindo de nós mesmos e dos outros. Foi divertido até, mas claro que nada aconteceu. Então resolvemos relaxar e curtir um pouco da festança otaku. Também não sei o que é. Otaku é o fã de coisa japonesa. Ah, tá certo. Eu era muito tímido para poder tentar algo com alguma transeunte. Só de pensar em tentar algo com uma garota assim do nada, minhas mãos começavam a suar. O dia inteiro foi essa peleja do vou não vou, e eu nunca ia. Apesar de ser o único de nós que nunca havia beijado, Change Dragon era o mais animado e Giodai o mais desesperado, mas também não conseguiram sucesso em suas respectivas quests. Em todas as edições, ao final do dia, ocorre um show de um artista japonês. Era o momento mais esperado do evento, em que milhares de jovens finalmente podiam ver seus ídolos, ou não, de perto. Change Dragon falou sobre aquela ser a nossa última esperança. É um verdadeiro líder, o Change Dragon, né? Sim. Mas eu já estava desencanado. Se não rolar hoje, é porque não era pra ser e ok. Afinal, o artista da vez era Nobuo Yamada, o cantor da abertura original de Cavaleiros do Zodíaco, um dos meus animes prediletos. que eu queria mais era aproveitar o momento. Pô, quem quer ver o cantor original da abertura original do Cavaleiro do Zodíaco? Boa é a versão em português. É, a versão em português é muito boa. Nos encontramos com outros amigos e fomos para a fila do show. Quando estávamos lá, surge... Gigante Guerreiro Dailion. Gigante Guerreiro Dailion, do nada, ao meu lado. Como um discípulo do Metrô na Superfície, ou do Feriado na Quarta. Gigante Guerreiro Dailion era um amigo do Change Dragon, que eu só vi uma vez ou outra, e estava ali claramente para furar a longuíssima fila de seres com bandanas de Konoha e mantos de Akatsuki. Ele era um cara estranho, mas de um jeito legal. Ele era um robô gigante estranho, mas de um jeito legal. É. Change Dragon contou sobre nossa saga lamentável, e Gigante Guerreiro Dailion, num tom jocoso, falou com o sotaque mais serense possível. Macho, vocês são tudo mole. Aproveita que as bichinhas são nerdona. Pega na cintura e manda um Má, tu não é um Pokémon, mas eu tô mó a fim de te pegar. Hehehehe. Ficamos rindo da cantada absurda e a fila começou a andar. Do nada, Giodai disparou enquanto seguíamos... O Giodai disparando sem querer. Giodai disparou o raio, né? E alguém ficou gigante. É, Giodai disparou enquanto seguíamos a manada. Giodai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não, ele não disse isso. Ele disse, gente, se for rolar de chegar em alguém, cheguem pelos lados para não assustar a pessoa. Porque no livro, o cara explica que é assim que domadores de cavalos chegam neles. Meu Deus, cara, que erro. Que absurdo, que erro. Peraí, mas afinal, a comparação com o cavalo é terrível, mas de fato não assustar é uma boa ideia. Não chegar por trás. É, só o encaramos em silêncio. E me perguntei o que eu fiz para merecer tal insanidade na minha vida. Capítulo 3. Abra suas asas, solte suas feras. A área do show era bem grande, e enquanto curtíamos a banda de abertura, Giodai, movido pela adrenalina de seus hormônios, olhava em volta alucinadamente em procura de uma jovem desavisada. A banda acabou de tocar e ele nos apontou duas amigas que assistiam ao show sozinhas. É isso, Change Pegasus. É a minha chance. Vou queixar elas assim que o cara do Pegasus Fantasy aparecer. Eu não sei o que é queixar elas. Deve ser alguma gíria de Fortaleza. É, cearense. Eu já estava de saco cheio e respondi. Foda-se, Má, fica de boa. Não adiantou e ele continuou a repetir que iria nelas. Provavelmente, depois nas redes sociais, as pessoas vão dizer que eu falei Má errado, que tem um jeito certo de falar isso. É, é igual o Jurandir fala. É. O host anunciou o japonês e as luzes se apagaram. E eu falei... Vai lá, Giodai. Vai logo, pelo amor de Deus, só vai. Mas era a mesma ladainha. Dizia que ia, mas não ia. Na época, eu era muitíssimo fã de Faroeste Espaguete. E puto com a inércia do meu camarada, percebi que eu agi praticamente daquela mesma forma o evento inteiro. E num insight repentino pensei, o que Clint Eastwood faria? Após uma breve reflexão, em que lembrei de todo o meu treinamento como Van Damme no final de O Grande Dragão Branco, virei para Giodai e falei, já que ele não vai, eu vou. Ao som do poderoso riff inicial de Pegasus Fantasy, eu fui em direção à morena da dupla com as pernas bambas, mas com a postura ereta e me sentindo o próprio Shiryu de dragão ao descer o cacete no Máscara da Morte de Câncer. Não fazia ideia do que iria fazer, só que eu devia chegar pelo lado. Porque o conselho a lá debiloide de mais cedo ficou manchado em minha mente como vinho barato em roupa branca. Peguei em sua cintura de leve e falei, oi? Ela respondeu, oi. Nunca eu havia chegado nessa parte antes. E agora? A minha única reação foi chegar em seu ouvido e dizer, forçando a voz para soar o mais galã possível, a única coisa que me veio à mente. Você não é um Pokémon, mas tomou a fim de te pegar. Mama, mama, mama, mama, mama, mama mia. Mama mia. O gigante guerreiro Dailion salvou o dia, cara. Foi, foi. Ela riu e eu completei. Bora? Na breve parada antes do refrão, ela responde. Bora. E nós nos beijamos ao som de Saint Seiya. E aí, enfim, deve ser no ritmo da música que eu não sei como é. Uhum. Foi o meu primeiro beijo e foi incrível. Me visualizei como Gohan ao conseguir se transformar em Super Saiyajin 2 e finalmente derrotando o Cell. Eu era um vencedor. Sim, finalmente! Ficamos por ali mais alguns minutos e notei que Giodai tomou meu exemplo e ainda conseguiu ficar com outra menina. nos despedimos, pedi seu telefone e voltei para junto de Change Dragon e nossos outros amigos. Todo mundo me recebeu com um sonoro aê! Aê, é muito clássico. Me lembro com saudosismo dessa época. Sei que é bobo e meio lamentável, mas nos divertíamos demais e eram tempos mais simples em que não ter quem beijar era o maior drama que eu podia passar. É isso. Um beijão pra vocês e um abraço carregado de Cosmo para os ouvintes. Pô, foi demais essa, cara. Muito boa. Excelente. A história de um herói japonês atingindo seu objetivo. Esse foi um programa Good Vibes. Foi muito Good Vibes. Foi extremamente Good Vibes. O que você achou, Brian? Magnífico, magnífico. Muito fraca. Não gostei. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Eu tô aqui, eu e o Rafael. Diga olá, Rafael. Olá. Se você curtiu esse episódio, eu queria pedir pra você recomendar a gente pra quem você conhece. Conta pra alguém que nunca ouviu o podcast na vida, mostra como faz, mostra no Spotify ou sei lá, mostra lá como faz pra ouvir o podcast e recomenda também o GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente teve um problema com o Brian no começo do programa, a internet dele começou a cair, então ele gravou pra gente as reações dele pra gente usar na história. E eu acho que a gente fez um bom trabalho, né, Rafael? Um excelente trabalho. Tá, eu vou gravar uma risada pra uma história engraçada. Uhum. Muito boa, muito boa. Pronto. Essa é a reação engraçada para histórias que foram muito boas. Uhum. Agora pra uma história que seja meio triste. Putz, nossa, cara, que pena. Ah, não acredito. Tá, e aí, o que mais aí? Uma variedade de histórias. Foi uma feliz, uma triste. Quando foi inusitado. Inusitado. Putz, não acredito. Tá, agora fala uma assim, tipo, eu não gostei dessa história não. Achei muito ruim. Ah, não, Rafael. Por que que tu selecionou essa história, cara? Muito fraca. Não gostei. Então a gente agradece aqui o Brian por ter participado. Ouça um podcast dele lá. O Eu Tava Lá. É só buscar aí em qualquer player que você ouve podcasts. Espantoso. E a gente agradece também a todo mundo que mandou histórias ao longo desse tempo todo. A gente tava aguardando essas aqui, né, Rafael? Isso aí. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e participação do Caio Corraine, pauta e participação do Rafael Mafra, e tem o nosso wiki, que tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, acessa lá para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast. A gente tem lá todas as listas de jogos, todos os nomes dos capetas, tudo que já aconteceu nos outros episódios, para você não ficar perdido nas piadas internas aí. wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus! Adeus.